A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 15º programa A Escola e o Meio. E temos hoje connosco mais um convidado especial, desta vez um membro atual do Clube de Rádio. Não posso dizer que é um ex-membro, porque ele continua a colaborar connosco, apesar de já não estar na escola secundária. Estamos a falar do Estevão Abreu, ex-aluno da nossa escola, que terminou ano passado o ensino secundário e ingressou já no ensino superior, e é isso que ele nos vai contar. Em primeiro lugar, Estevão, é um gosto ter-te por cá, tu que fazes o trabalho de retaguarda, que ninguém ouve, que ninguém vê, mas que é fundamental, e desde há 2 anos que tu colaboras connosco estreitamente. Em primeiro lugar, agradecer todo este trabalho que tens tido. Eu acho que é todo meu, é bom estar do outro lado do processo. Pois, temos muito a agradecer-te o teu empenho e a tua dedicação e, sobretudo, o facto de teres ido para o ensino superior e não te importares de manter esta ligação ao Clube de Rádio da Escola Secundária. Muito obrigada por isso. Olha, queríamos saber, ingressaste na Universidade de Coimbra, em que curso? Design e Multimédia. O que tu querias? Sim, eu estava já num curso profissional de Multimédia, então pronto, já era a área que eu sabia que gostava, no fundo era só escolher o curso e a universidade, porque isso eu sabia que queria seguir. Está a corresponder às tuas expectativas? Sim, uma das razões por eu ter escolhido o curso é que, como é no Departamento de Engenharia Informática, envolve muito mais programação, até mais do que o design em si, e era uma área que me interessava. Pronto, então tem correspondido às minhas expectativas, porque para além dessa diferença que eu achava que existia, pronto, tem também ainda as vertentes do design e são muito mais aprofundadas, até a parte teórica. E não, pronto, excedeu as minhas expectativas. Ótimo. Parece-te que o nível de exigência é muito grande na universidade, até porque se calhar isto é a oportunidade para desmistificarmos uma ideia errada que por vezes a nossa sociedade tem, que os cursos profissionais não preparam os alunos para o ensino superior, não é? Há este mito de que os cursos profissionais servem sobretudo para os alunos ingressarem de imediato no mercado de trabalho. Tu és um bom exemplo de alguém com capacidades intelectuais excelentes e que optou por o curso que gostava no ensino profissional, que é multimédia. E agora estás a ingressar no ensino superior nessa mesma área. Como é que está a ser a adaptação? É assim, eu estaria a mentir se eu dissesse que passei o secundário todo a estudar. Na verdade, eu pouco estudava porque um curso profissional, obviamente, é muito mais prático. Agora fui para a universidade, a parte de aprender a estudar, ganhar um ritmo, foi um bocado complicada. Mas a verdade é que o meu curso, mesmo sendo uma universidade e não do Politécnico, continua a ser bastante prático e até sinto que eu adaptei-me mais facilmente do que outros alunos que não estavam tão habituados a trabalhar e que estão a... Pronto, temos muitos projetos para fazer, com prazos pequenos. Não me sinto que me preparou melhor, mas também não sinto que não fiquei preparado. Acho que estamos todos em pé de igualdade. Já agora, qual foi a tua prova de ingresso? Usei Matemática B. O meu curso aceitava Matemática B. Matemática B era uma matemática mais aproximada do que eu estudei no profissional, mas mesmo assim precisei de explicações porque havia muitas coisas que eu não tinha, mas pude usar a prova. Posso-te perguntar quantos alunos da tua turma do ano passado ingressaram no ensino superior? Bem, não tenho a certeza. Do meu curso, acho que eu fui o único, mas a minha turma tinha 2 cursos. Multimédia e Gestão de Equipamentos Informáticos, e acho que do outro curso entraram 2 pessoas, e sei de outros que estão a tirar um ano sabático ou estão a aproveitar para fazer o estudo que eu fiz, pronto, para os exames que eu fiz, e que pretendem entrar para o ano. Muito bem. Então, quer dizer, é uma ideia que nós devemos desmistificar. Os cursos profissionais, é como tu dizes, têm um caráter muito mais prático, podem preparar, de facto, as pessoas para ingressar no mercado de trabalho, mas não é um desprestígio andar num curso profissional. Nunca o sentiste assim? Não, nunca senti que era um desprestígio. Obviamente que também, no início, até senti algumas... Pronto, comecei a perceber essas diferenças, comecei a reparar que... Nem é preconceito, mas comecei a reparar que, se calhar, eu talvez não conseguisse ir para o ensino superior por causa da falta de preparação que me davam, mas acabei por perceber que davam preparação na mesma, era uma preparação diferente, mas obviamente que é preciso também trabalho individual. Claro, e sobretudo preparaste para os exames nacionais, porque não tinhas essas mesmas matérias no Exato, teu curso. Exato, também envolve muita pesquisa, que pronto, a maneira de alguém que está num curso profissional entrar na universidade, há vários métodos. Para um politécnico há provas específicas, depois cada universidade pede provas diferentes, o mesmo curso. Por exemplo, tenho amigos de informática que eles iam fazer exame de matemática A, porque achavam que era o único que podiam usar, mas já há bastantes universidades que aceitam matemática B mesmo para engenharia informática. E Politécnico, já acho que também envolve muita pesquisa para saber também o que está dentro do nosso alcance, sendo um curso profissional. Muito bem. Pois o que é importante é isso, é ter objetivos, ser determinado e trabalhar para se atingirem em qualquer curso. Olha, continuamos infelizmente ainda em tempo de pandemia, obviamente não tens paralelo como era a universidade antes da pandemia, percebes que ainda há algumas restrições, como é que tens estado a correr este semestre? É assim, pronto, as aulas do ano passado foram quase todas online, também vamos falando com pessoas que já foram caloiras, não é? Mas este ano eu, pronto, nota-se mesmo que as restrições estão a baixar, não tivemos ainda aulas online, ou melhor, houve um caso ou outro de professores que ficaram confinados, mas fora isso, mesmo o ambiente entre, dentro da universidade e fora, as pessoas andam à vontade, pronto, com máscara, mas não sinto grande diferença. Eu sinto que quando o Covid acabar, entre aspas, completamente, eu sinto que vou, pronto, não vou notar grande diferença, porque pronto, também as pessoas foram percebendo que a segurança que devemos ter com o Covid tem vindo a diminuir por causa das vacinas e isso, então as restrições não nos restringem assim tanto, continua a ser, e se calhar também porque já nos habituámos a usar máscaras e a estar mais afastados, mas sinto que é um ambiente normal, não sinto que estou a ser prejudicado por causa da pandemia e acho que isso é bom. Portanto, tu agora fizeste novos amigos, já entretanto, provavelmente não tens ninguém lá perto de ti que foi aqui da escola secundária? No curso, não? Não, no curso há lá um rapaz que é Cado Oliveira e por acaso até temos ficado mais próximos, precisamente por sermos da mesma terra, mas sim, de resto não conhecia ninguém lá. Como é que foi a adaptação? Uma realidade completamente diferente? Viver longe dos pais, viver numa cidade maior, é assim, numa universidade tão grande? Eu, por causa do estágio, que também foi lá em Coimbra, já essa parte de estar sozinho, acho que me adaptei, pronto, já estava meio adaptado. Mas a parte de fazer novos amigos, ganhar um ritmo diferente, horários diferentes, uma cidade nova, não foi um processo fácil, mas também não foi assim muito complicado e estávamos todos a passar pelo mesmo, fomos todos descobrindo coisas juntos, então... Pronto, e fazer novos amigos, pelo menos para mim, não é assim tão difícil. Mas, epá, no início foi assustador. Aliás, até sinto que a primeira semana, como era muita coisa ao mesmo tempo, pareceu menos... Não estávamos tão focados nas coisas, era apenas um problema gigante. E depois, à medida que o tempo foi passando, começaram-se a tornarem problemas pequeninos, mas agora já não é problema nenhum. Portanto, praticamente já encerraste o primeiro semestre? Sim, eu já... Com bom aproveitamento. Com bom aproveitamento, sim. Ótimo, senhora. Parabéns. Ainda bem. Vida praxe, já há praxe lá na universidade? Sim, começaram. Eu tive uma praxe logo no primeiro dia de aulas, assim, uma praxe de apresentação. E temos tido pelo menos nada uma praxe. De estranho. Não, não era nada de estranho. Por acaso, as imagens que criam da praxe são muito diferentes da realidade, pelo menos na minha faculdade. E são coisas divertidas, dá mesmo para conhecermos pessoas e mesmo conviver com pessoas que, do segundo e do terceiro ano. Não é nada exagerado, é divertido e eu até gostei. Foi uma boa experiência, achei que até ia gostar menos. É uma forma de integração. 100%. Também se forem daquelas que, com as quais com certeza tu também não concordas, essas que por vezes até são faladas aqui por maus motivos, provavelmente também não alinharias, não é? Não, eu sei que não alinharia nisso. Não, eu acho, pronto, eu acho que a praxe é mesmo isso, é um processo de integração e não deve ser humilhante. Eu falo com pessoas que passam por praxes mais, pronto, mais abusadas e eles não têm boas experiências. Sentem-se humilhados, sentem que não conseguem falar com os colegas mais velhos. Eu pelo menos no curso, nós estamos sempre a falar com os doutores, estamos sempre a receber apontamentos deles. Há uma certa dicas. Solidariedade entre os vários Sim, anos. Sim, é muito solidário e sinto que parte disso é por causa da praxe, porque não serve só para os calouros se conhecerem uns aos outros, mas também para conhecerem o... Pronto, estiveram no nosso papel um pois. Ano atrás ou dois. E isso é que é importante, de facto. E é assim que deve ser vivida a praxe, concordo. Portanto, licenciatura, quando a terminares, provavelmente farás mestrado, ainda não sabes, para já ainda não sabes muito bem em que área. Sim, gostava de fazer mestrado, ainda não sei a área, mas pelo que eu estou já a perceber do curso, talvez seja algo mais, mais dentro da área da programação e não do design. Muito bem. Creio que esta é uma área que vai ser cada vez mais útil, portanto, emprego não faltará. Portanto, acho que estás numa ótima caminhada. Aqui da nossa parte, olha, não sei como é que tu vês esta experiência de fazer a edição do nosso programa. Perdes aqui muito tempo, é divertido, vais-te rindo com as nossas gafes, não é? Mas agradecemos-te muito esta colaboração, enquanto for possível, claro. Pelo visto, tens conseguido conciliar o teu estudo com estas horas perdidas, algures na noite. Tenho, foi mais complicado agora na altura de frequências, mas mesmo assim arranjei um tempinho, não custa nada. Pois, quando se tem boa vontade e se faz boa gestão do tempo, conseguimos fazer muita coisa. Da nossa parte, nós só temos a agradecer, pois de facto às vezes isto aqui é complicado, temos que fazer muitos cortes, enganamos-nos muitas vezes, às vezes é um bocado barafunda e, portanto, imagina o que é que o Estevão não pensa lá em casa quando está a ouvir aquilo tudo. Mas, aliás, a semana passada estivemos aqui 2 horas e meia, foi assim um bocadinho complicado. Mas, tirando isso, pronto, também é divertido, acredito que às vezes também te rias connosco, sim. Rimo bastante. Ok, para ti qualquer dia já é uma terapia fazer a edição do programa. É um bocadinho terapêutico, dá para desanuviar um pouco do dia-a-dia e, pronto, ir ouvindo, ir-me rindo, eu gosto. E até me dá experiência numa coisa que se calhar não iria abordar tanto, a edição de som. Muito bem. Olha, isto já te dá assim uma ideia, estes são os meninos da escola secundária que tu deixaste em julho passado. Já, como é que tu olhas agora para a escola secundária? É estranho. É estranho. Eu tive de ir lá uma vez, já não lembro em que contexto, mas sentia-me um estrangeiro dentro daquela... Pois é, já não pertenço aqui, não é? Exato, mesmo que a escola me tenha acolhido durante 9 anos, não é? Não, 8 anos. Parecia que eu não devia estar lá, sentia-me um estrangeiro, mas mesmo assim era gratificante estar a ver o espaço que eu deixei, estar a relembrar as pessoas que eu conheci lá. É uma mistura de diferentes sentimentos. É, e isso é uma coisa que tu vais ver que vai ficar para a vida, porque obviamente nenhum de nós esquece o tempo que passámos numa escola secundária, os amigos que fizemos, as brincadeiras, tudo por lá aconteceu. Estevão, para nós foi um gosto ter-te aqui, ver-te deste lado, não é? Quando habitualmente só trabalhas do lado de lá. Desejamos-te muita felicidade, que tudo corra bem lá por Coimbra, consigas desfrutar já da queima das fitas lá para o final do ano e que tudo volte à normalidade. Parece que tudo se encaminha para aí, restrições vão de facto abrandar, a pandemia praticamente já não existe, dizem-nos que já estamos em endemia e portanto esperemos que tudo volte à normalidade, que tu consigas fazer a tua licenciatura que tanto quiseste da melhor forma possível e depois, daqui a uns anos, fazemos um ponto da situação para ver como é que está a correr. Fica combinado. Ok, foi um gosto, Estevão. Obrigado, muito obrigada. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de música do Tiago Brito e do Martim Sousa. Rio Grande foi um grupo musical português iniciado em 1996. Formado por Rui Veloso, Tim, Chutes e Pontapés, João Gil, Extrovante, Jorge Palma, Vitorino e João Monge, que alcançou uma considerável popularidade em Portugal, gravando 2 CDs, Rio Grande, 1996, e Dia de Concerto, 1998, tendo o primeiro obtido 4 discos de platina. Hoje vamos ouvir A Fisga e também Chico Fininho de Rui Veloso. Pois, hoje voltamos aos primórdios da música dos anos 80 e 90. Trago a fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. O meu pai diz que o sol é que nos faz, minha mãe manda-me ler a lição. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz. Faz-me falta ouvir outra opinião. Eu até nem sequer sou mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? berço, mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado. Nesta escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Trago a fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a rubrica Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com o José Ribeiro. Olá a todos, vou falar-vos pela primeira vez da terceira secção dos escuteiros, que se chama Pioneiros. São adolescentes e jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Estes pioneiros estão divididos em pequenos grupos de 4 a 8 elementos, a que chamamos equipas. A cor da secção e do lenço dos pioneiros é azul, de dobrada branco, que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares, e simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que prometem cumprir a quando da promessa. No nosso agrupamento 880 de Oliveira do Hospital existem neste momento duas equipas, a equipa Gandhi e a equipa Malala. Ao conjunto das duas equipas chamamos comunidade. Uma comunidade pode ter entre 2 a 5 destas equipas e quando é filiada na região deve ter um patrono associado. O local de reunião das equipas de pioneiros designa-se por abrigo. O patrono nacional da terceira secção e de todas as comunidades é São Pedro. A atividade típica das comunidades de pioneiros organizada segundo o método de projeto denomina-se empreendimento. Deverá existir uma competição entre equipas organizada com sentido de justiça, atenção e dedicação e com o propósito de fazer crescer o espírito de corpo e de promover o respeito pelas regras, desenvolver a eficiência e o gosto por ser melhor. A eficiência e o gosto por ser melhor. A comunidade deve ser orientada por uma equipa de animação liderada por um chefe de unidade, o seu adjunto, instrutor e candidatos a dirigente. Esta orientação também existe na Alcateia e na Expedição. Reúne o seu principal órgão, aquele que consideramos o motor na unidade, designado por Conselho de Guias, é composto pelos guias de equipa, o chefe de unidade, o guia de unidade e quem compete da sua gestão. Não havendo guia de unidade, a gestão é relativamente entre os guias. Em unidades mais pequenas poderão participar os subguias e os demais membros da equipa de animação. Deverá sempre lavrar-se e a ata das suas reuniões. Na próxima semana vou falar-vos da quarta secção, os caminheiros. Muito bem, cá esperamos pelos caminheiros. FM Boa Nova. E agora ficamos com jogos de computador com o Mateus Lopes Verão. Fortnite é um jogo eletrónico multijogador online revelado originalmente em 2011, desenvolvido pela Epic Games e lançado com diferentes modos de jogo que compartilham a mesma jogabilidade de motor gráfico de jogo. Os modos de jogo incluem Fortnite Save the World, um jogo cooperativo pay-to-play de sobrevivência para até 4 jogadores, que devem lutar contra zombies e defender objetos com fortificações que eles podem construir, e Fortnite Battle Royale, um jogo free-to-play do género Battle Royale, onde até 100 jogadores lutam em espaços cada vez menores para serem a última pessoa ou time vencedor. Ambos os modos de jogo foram lançados em 2017 como títulos de acesso antecipados. Save the World estará disponível apenas para Microsoft Windows, Mac OS, PlayStation 4 e Xbox One, enquanto Battle Royale foi lançado para essas mesmas plataformas, incluindo a Nintendo Switch e dispositivos iOS e Android. Embora ambos os jogos tenham sido bem-sucedidos para a Epic Games, o Fortnite Battle Royale se tornou um sucesso retumbante, atraindo mais de 125 milhões de jogadores em menos de um ano e ganhando centenas de milhões de dólares por mês, e desde então tem sido um fenómeno cultural. Muito bem. Boa Nova, irresistível. E agora, claro, inevitavelmente, depois das eleições temos que fazer o balanço e temos a Maria Pedro para fazer essa análise política. Então, hoje, inevitavelmente, venho fazer um rescaldo das eleições legislativas que se passaram neste passado domingo. Primeiro vou apresentar os resultados, quer a nível nacional, quer a nível concelhio. Faço uma breve análise também a nível concelhio e depois uma análise mais vasta a nível nacional. A nível nacional, o Partido Socialista, como sabemos, ganhou com uma maioria absoluta, teve 41,78% dos votos e elegendo 117 deputados, seguido do Partido Social Democrata, com 28,98% dos votos, elegendo apenas 76 deputados. Depois o Chega conseguiu um dos seus objetivos, que foi ocupar a terceira posição, e portanto ele conseguiu uma percentagem de 7,15% e passou de um deputado para 12 deputados. Depois temos o Iniciativa Liberal, que também registrou um crescimento bastante grande relativamente às últimas legislativas, conseguiu uma percentagem de 4,98% e passou de um deputado para 8 deputados. O Bloco de Esquerda e a CDU, que vêm a seguir, registaram mais ou menos percentagens dentro dos 4 pontos percentuais, perdão, e diminuíram muito o número de deputados. O Bloco de Esquerda agora tem 5 deputados e a CDU 6 deputados. O CDS não conseguiu eleger nenhum deputado, essa foi talvez a grande surpresa da noite, ou não. Apenas obteve-se 1,90% da percentagem e, portanto, até o líder do partido, Francisco Rodrigues, acabou por se demitir perante a vergonha que foi. O PAN também perdeu alguma representação, apenas conseguiu 1,53% da percentagem e elegeu um deputado, e o LIVRE 1,28% também com um deputado, que é Rui Tavares. A abstenção este ano foi bastante inferior, pronto, 10 pontos percentuais, mais coisa menos coisa, relativamente a 2019. Em 2019 nós tínhamos tido uma abstenção de 51,43% e este ano tivemos 42,% da abstenção. Continua a ser muito, mas é uma descida positiva, diria eu. O PS também em 2019 também ganhou, não é? Só que tinha uma percentagem inferior, apenas 36,%, e o PSD rondava também nos mesmos números, mais ou menos, e o Bloco de Esquerda tinha sido a terceira força política. Isto foram os dados a nível nacionais, dos quais irei fazer uma análise seguidamente. A nível concelhio, também o PS teve uma maioria absoluta, com 48,66% dos votos, seguido do PSD com 31,49% dos votos, e também em Oliveira o Chega ocupou a terceira posição, com 5,54% dos votos. Depois veio o CDS, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, a CDU, o PAN, o LIVRE. A abstenção em Oliveira foi bastante alta também, 41,5%, e também gostava de notar aqui que é curioso como em Oliveira, nos últimos anos, a preferência pelo PS tem aumentado. Sendo um concelho tradicionalmente PSD, que já teve muitas câmaras municipais PSD, é estranho que agora nos últimos anos tenha vindo a confiar tanto no Partido Socialista. E provavelmente isso está muito relacionado com as últimas câmaras municipais e com as últimas direções municipais, que se calhar contribuem para essa simpatia pelo Partido Socialista. Quanto aos dados nacionais, começo por analisar esta maioria absoluta, as suas vantagens e desvantagens. Eu acho que a maioria absoluta pode ou não ser encarada como algo positivo, porque, ainda que a mesma traga alguma estabilidade ao país, porque de facto o facto do PS ter um elevado número de deputados vai o permitir, pôr em prática o programa eleitoral e todas as propostas de uma maneira muito mais fácil, sem grandes constrangimentos. Por outro lado, ainda que haja alguma oposição e que António Costa já disse que esteja disponível a uma discussão, deixa de haver a presença de partidos que eram importantes para o governo, sobretudo para o governo, ou melhor, para a aprovação de medidas importantes para o país, digo eu. Por exemplo, o CDU e o Bloco de Esquerda deixam de ter o papel que tinham, porque antes estavam numa coligação com o PS e evitavam, se calhar, certas medidas e foram responsáveis por pôr em prática medidas muito importantes para os países, que olhavam sobretudo para os mais desfavorecidos. Ainda que o PS, claro, seja esquerda, eu acho que ele se prepara para fazer uma governação numa esquerda mais centrista, sobretudo agora que não tem o PCP e o Bloco de Esquerda para impedir isso. nota-se ainda o papel importante que as sondagens tiveram neste resultado, porque o facto de se prever um empate técnico entre o PS e o PSD, acho que levou as pessoas à esquerda a votar com medo que se formasse um governo à direita, porque ainda que Rui Rio tenha afirmado que não ia fazer coligação com o Chega, era muito provável que isso pudesse vir a acontecer, porque provavelmente ele não conseguiria uma maioria absoluta. E mesmo que não viesse a acontecer, portanto, as pessoas tinham medo que se formasse um governo novamente à direita, e por isso podemos dizer que houve um voto útil no PS. Muitas das pessoas que votariam Bloco de Esquerda, sobretudo, e também no PCP, deslocaram os seus votos para o Partido Socialista, porque sabiam que se votassem na CDU e no Bloco de Esquerda, eles não ganhariam e isso não impediria de formar um governo à direita. Por isso, acho que o PS ganhou com estas percentagens abismais por causa disso. Por outro lado, acho que a perda de assentos, como já disse anteriormente, do PCP e do Bloco de Esquerda não é bom para o país, tanto como também alguma perda de assentos de alguma direita. Mas refiro agora à esquerda, e sobretudo à extrema-esquerda, porque acho que a esquerda teve um papel muito importante em Portugal na história, e muitas das medidas, como já disse anteriormente, e alguns projetos que hoje são muito importantes para a vida dos portugueses, foram apresentados para estes partidos mais à esquerda e sobretudo muito defendidos por eles. Acho que se calhar o chumbo do Orçamento de Estado, ou melhor, a apresentação do Orçamento de Estado por parte do Partido Socialista também pode ter sido uma estratégia, porque ainda que tenha sido o orçamento mais à esquerda, pelo menos as forças de extrema-esquerda dizem que era impossível aceitar aquele orçamento e que por isso isto não passava de uma estratégia, porque se calhar António Costa sabia que eles depois o iriam chumbar, ainda que soubessem os riscos que corriam, que era perder a representatividade como perderam. Por outro lado, o crescimento à direita. De facto, o PSD saiu derrotado destas eleições, mas, por outro lado, a Iniciativa Liberal registrou um crescimento muito, muito notório. Eles, nas últimas eleições, tinham apenas 1,1% dos votos e agora passaram para 4,1% dos votos, de 1 deputado para 8 deputados. Eu acho que a Iniciativa Liberal se avista como um partido que irá crescer nos próximos anos, porque eles defendem uma economia mais à direita, mais capitalista, mas no entanto defendem uma sociedade mais à esquerda, uma sociedade que defende causas polémicas como a eutanásia, como o aborto. Portanto, não se mostra uma direita tão conservadora como o CDS mostrava, por exemplo. É uma direita progressista. E eu acho que é por isso que a Iniciativa Liberal consegue captar muita atenção dos jovens, tendo sido os jovens o seu principal eleitorado. Acho que o CDS, de facto, saiu totalmente derrotado destas eleições, porque sabemos que o CDS sempre se associou a uma ideologia de uma democracia cristã e sempre se rotulou como tal. Mas nestes últimos anos, com a liderança de Francisco Rodrigues, acho que isso tenha vindo a ser mais exposto e mais rotulado ainda, porque Francisco Rodrigues insistia em afirmar que o CDS era um partido religioso, um partido conservador, e eu acho que muitos dos votos no CDS foram deslocados para a Iniciativa Liberal por parte daquelas pessoas que pretendem uma direita não tão conservadora e uma direita mais progressista. Por outro lado, as pessoas que votavam no CDS e pretendem uma direita ainda mais conservadora, ainda mais extrema, deslocaram os seus votos para o Chega. Daí o crescimento também do Chega nestas eleições, não só também pronto, pelas campanhas que eles fazem por o facto de dizerem que as pessoas querem ouvir numa situações de crise, mas acho que a crise do CDS ajudou também ao crescimento do Chega. Por fim, quanto ao crescimento do Chega, acho que ainda é cedo para especular qual será ou não o seu crescimento, porque tudo vai depender do trabalho do Partido Socialista nestes próximos 4 anos. Assim, eu confio que o povo português vai perceber que um partido que não tem propostas coesas, propostas sólidas, que não é fundamentado numa ideologia, não é organizado, não conseguirá nunca governar um país. Nós não conhecemos o Chega, nós conhecemos André Ventura, tudo gira em torno de André Ventura, perdão, e percebemos que os discursos deles são altamente demagogos, num dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra. E assim, eu considero e tenho fé que as pessoas, que o povo português vai se aperceber perceber disso agora e espero que o António Costa também não descredibilize a democracia e faça um bom trabalho, não desgaste ainda mais o sistema, porque de facto se calhar era preciso outra uma mudança mais radical, não mais radical, mas uma mudança diferente. Nós temos agora um partido socialista maioritariamente, portanto acho que é tudo. Pois, eu só posso dizer que é um gosto ver uma aluna do 12º ano a fazer esta análise, porque infelizmente nós sabemos que estamos num país onde as pessoas dedicam muito pouco tempo à política e até muita atenção, por vezes diz-se mal de tudo, mas estuda-se pouco e tenta-se analisar muito pouco. E ainda bem que a Maria tem esta capacidade de fazer esta análise. Só uma nota, de facto o nosso concelho está a tornar-se cor-de-rosa, não é? A cor do Partido Socialista ultimamente. Mas também se calhar isso foi devido ao facto de nós tínhamos um candidato na lista pelo Distrito de Coimbra, ex-presidente do município de Oliveira do Hospital, professor José Carlos Alexandrino, uma pessoa muito popular, uma pessoa que tem muitas simpatias por esse concelho fora, e se calhar grande parte destes votos devem-se à sua personalidade. Ele de facto foi eleito porque ele era o número 5 da lista e o Partido Socialista teve uma vitória retumbante no Distrito de Coimbra, sobretudo no Alto Distrito de Coimbra, aquele que curiosamente conhece melhor esta personalidade. E portanto ele foi eleito, foram eleitos 6 deputados, ele foi eleito, o que quer dizer que Oliveira do Hospital terá doravante um deputado na Assembleia da República, o que obviamente a nós oliveirenses é um orgulho, porque ele foi o nosso Presidente da Câmara, é atualmente Presidente da Assembleia Municipal e é uma pessoa que todos conhecem, aliás ele foi professor e diretor da Escola da Cordinha e portanto é uma pessoa por quem passaram muitos alunos, conhece o nosso sistema de ensino e que foi colega de muitos de nós. Por isso, para nós é um orgulho. Quanto, de facto, às ilações que a Maria aqui tira do que se passou nestas eleições, de facto, a maioria absoluta é uma surpresa, creio que até para os próprios socialistas e para António Costa. Temo, eu, que faço parte de uma geração mais velha, passámos por duas maiorias absolutas, uma do Partido Social Democrata e outra do Partido Socialista. Nenhuma delas nos traz boas memórias. O António Costa diz que vai governar continuando a dialogar com os outros partidos, à esquerda e à direita. Eu espero que ele assim faça, mas há sempre um risco para quem tem apoio parlamentar maioritário querer fazer passar as medidas que bem entende e não tem que as negociar. E, portanto, há sempre um risco. Ele diz que maioria absoluta não é poder absoluto, mas eu acho que há sempre o perigo de resvalar para aí. Vamos ver como é que correm estes 4 anos. Espero que corram bem, até porque nós temos 4 anos muito difíceis pela frente. Vamos sair da pandemia, vamos entrar em crise económica. Temos fundos europeus para distribuir. Esperemos que sejam bem distribuídos para o bem da nossa economia e para o bem do futuro, sobretudo dos nossos jovens, que precisam ter um lugar neste país, num país que se quer credível, com uma economia sustentada. Não é só o aumento do salário mínimo que está em causa, tem que se olhar para todos os salários, inclusive ao salário médio em Portugal, que continua muito baixo, por isso é que temos a sangria de jovens que já passaram por aqui e que estão maioritariamente no estrangeiro, e se os queremos cá, se calhar temos que criar incentivos para esta população mais jovem se fixar por cá, senão qualquer dia Portugal será um país de velhos e não é isso com certeza o que o Partido Socialista quer. Bem, mas cá estaremos para analisar como é que vai correr este ano, Maria, em termos políticos, a nível nacional e internacional. Bem-ajas. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com a cultura pop e com o João Mário Ferreira. It Takes Two está a caminho de outros meios, com a produtora Hazlight a juntar-se à DJ2 Entertainment para adaptar o videojogo ao grande ecrã. A informação é avançada pela Variety, com a publicação a revelar que estão em cima da mesa vários projetos. José Fares, fundador do estúdio e diretor criativo de It Takes Two, mostrou-se bastante entusiasmado com o novo rumo daquele que foi considerado o melhor jogo do ano 2021. Criar o mundo e a história de It Takes Two foi tão divertido para mim e para a equipa, revelou. Como tem uma narrativa forte, com muitos personagens loucos e momentos cooperativos loucos, o potencial é imenso para uma grande adaptação ao cinema ou à televisão. Os guionistas de Sonic the Hedgehog, Pat Casey e Josh Miller, estão envolvidos com a adaptação do jogo à televisão. Para já, ainda não há um estúdio ou um canal ligado ao projeto, mas segundo os relatos, há várias entidades interessadas nos direitos de It Takes Two. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com um tema completamente diferente, violência doméstica, com a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho falar sobre um caso de violência doméstica que está a chocar o mundo do futebol. Mason Greenwood, um jovem de 20 anos, jogador de futebol do Manchester United, foi acusado pela ex-namorada de violência doméstica. Foi através das redes sociais que Harriet Robson denunciou as agressões que sofreu do ex-companheiro. Nas fotos aparecem várias lesões, entre as quais um lábio ensanguentado e várias nódoas negras. A jovem também publicou um áudio no qual Greenwood a força a ter relações sexuais. A polícia de Manchester já tomou conta da ocorrência e informou que o caso está a ser investigado. O clube também já se pronunciou sobre o assunto, dizendo que o atleta está suspenso dos treinos e jogos até se apurarem os factos. Caso se prove a veracidade dos factos, é importante que a sociedade pare com os comentários que desmerecem o sofrimento das vítimas. Muitas das vezes, os casos em que estão envolvidas celebridades ou jogadores de futebol não são denunciados porque a sociedade aponta sempre o dedo à vítima, dizendo que esta só quer ganhar dinheiro ou estragar a carreira do agressor. A justiça está encarregue de julgar cada caso, por isso deixemos de ser polícias das redes sociais. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com álbuns de rock com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Led Zeppelin 4. Led Zeppelin 4 é o quarto álbum de estúdio da banda britânica de rock Led Zeppelin. Foi lançado a 8 de novembro de 1971 e nunca recebeu um título oficial, por isso é conhecido apenas por Led Zeppelin 4. Após os comentários negativos da crítica a respeito do álbum Led Zeppelin 3, o guitarrista da banda Jimmy Page decidiu que o quarto disco do grupo não teria nome e decidiu que cada um dos quatro integrantes devia escolher um símbolo qualquer para representá-lo na capa e que nada mais estaria escrito nela. A banda começou a gravar o disco em dezembro de 1970 e usou vários estúdios na Inglaterra e nos Estados Unidos, com as gravações sendo acompanhadas por membros dos The Rolling Stones, outra banda que estava em destaque na época. Assim que foi lançado, o disco alcançou o segundo lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos, enquanto Stairway to Heaven se tornou um sucesso nas rádios e embalou o álbum inteiro, que em dois meses se tornou o mais comprado do ano e hoje em dia já vendeu mais de 23 milhões de cópias só nos Estados Unidos, além de ter vendido cerca de 40 milhões de cópias a nível mundial, sendo assim um dos álbuns mais vendidos da história. Além de ter recebido aclamação da crítica especializada e ser apontado até hoje como um dos melhores discos de rock e mais importantes de todos os tempos. Cada um dos quatro integrantes da banda escolheu um símbolo para representá-lo nas capas e no encarte interno. Apesar do disco também ser reconhecido como runas, apenas os dois símbolos do meio são realmente runas, sendo os outros dois símbolos mágicos ou de múltiplos sentidos. O símbolo relacionado ao guitarrista Jimmy Page geralmente é associado a uma palavra da língua grega, zozon, e significa salvação, entrando no campo espiritual. No entanto, a imagem não tem uma conotação alfabética nem linguística, tendo sido desenhada pelo próprio músico. O símbolo do baterista John Bonham mostra três círculos interligados e representa a trindade familiar entre o homem, a mulher e a criança, também se assemelha a uma bateria vista de cima. O fato dos símbolos do John Bonham e do John Paul Jones, o baixista da banda, serem extremamente semelhantes e serem a imagem invertida um do outro, não é por acaso. No jazz, um dos estilos musicais de muita influência no grupo, o baixista e o baterista formam partes interligadas de uma secção rítmica. O vocalista Robert Plant adotou como símbolo, inspirado na deusa egípcia Mahat, uma pena, que significa verdade, justiça e lealdade, e volta por um círculo impenetrável que significa vida. O símbolo de John Paul Jones, o baixista, é formado por um círculo entrelaçado a três formas ovais, o que representa confiança e competência. A capa frontal foi inspirada numa pintura a óleo que Jimmy encontrou na cidade de Reading, na Inglaterra, e é interpretada de várias maneiras, mas a teoria mais aceita diz que a imagem é de um camponês velho que não aguenta o peso dos galhos que está a levar e tem a intenção de dizer que as pessoas deviam plantar e cuidar da terra ao invés de colher em excesso e destruir o planeta. A ilustração interior é conhecida como The Hermit, ou o Ermita em português. Foi inspirado na carta homónima no baralho de Tarot. Agora passo à lista de faixas, que no lado 1 começa com Black Dog, e a seguir vem Rock'n'Roll, The Battle of Evermore e Stairway to Heaven. E no lado 2 tem Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going to California, When the Levee Breaks. A duração total deste álbum é de 42 minutos e 33 segundos. O lançamento foi a 8 de novembro de 1971. A gravação ocorreu de dezembro de 1970 a março de 1971. Os géneros que estão incluídos neste álbum são hard rock, blues rock e folk rock. E a gravadora foi Atlantic Records. A produção foi de Jimmy Page, Robert Plant e Peter Grant. No geral, dou 10 em 10 a este álbum. O quarto álbum de estúdio dos Led Zeppelin é o ponto de partida para levar o ouvinte ao universo místico desta que é uma das bandas mais inovadoras na cena do rock and roll dos anos 70. Analisando cada música, fica claro que até hoje na história do rock poucas bandas conseguiram acertar de vez como a banda acertou neste álbum. Em seguida iremos ouvir Black Dog. Hey baby, when you walk that 100.2 Oliveira do Hospital. Muito bem, ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Mafalda Correia. Perspectivas para 2022, segundo a Quercus. Ação climática em todos os setores. A COP26 não conduziu à assinatura de um acordo que regulamente os acordos de Paris. Porém, saldam-se como resultados positivos desta conferência climática os acordos setoriais obtidos relativos às emissões de metano, à reflorestação e ao incentivo às energias limpas nas viaturas. Realçou, contudo, o debate em torno da crise climática. O crescente aumento da consciência coletiva para os complexos fenómenos em causa vai abrindo caminhos a mudanças estruturais da sociedade. O necessário reforço no trabalho em rede com diversos setores e, em particular, as organizações da sociedade civil é um desafio que a Quercus assume e pretende aprofundar em 2022. Biodiversidade e oceanos. A Quercus relembra que Lisboa receberá em 2022 a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, vinculada no tema da proteção e regeneração dos oceanos. A Quercus entende que este é um momento crucial para estabelecer princípios internacionais, visando a proteção de todas as zonas oceânicas e as que estão a estas intimamente ligadas, como a foz, estuários e deltas de rios, além da luta contra a contaminação por plásticos e micropartículas, hidrocarbonetos, entre outros poluentes, bem como a salvaguarda dos habitats marinhos e proteção das espécies. O exemplo da criação da Lagoa dos Salgados no Algarve deve e tem imperiosamente ser replicado. Há um ano, no âmbito do painel de alto nível para uma economia sustentável do oceano, o Executivo comprometeu-se a, até 2025, gerir de forma sustentável 100% do oceano sob jurisdição nacional. Urge tornar este objetivo uma realidade. Muito bem, aqui estão boas propostas para o ano de 22. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Nightmare Alley, Beck das Almas Perdidas. Foi realizado por Guilherme Del Toro, é do género de thriller e tem a duração de 150 minutos. Stanton Carlisle é um pequeno criminoso caído em desgraça. Decide integrar uma espécie de circo dos horrores. Naquele lugar estranho, mas cheio de personagens interessantes, torna-se amigo da vidente Zina e de Pete, o seu marido. Com ele, Stanton aprende várias técnicas de ilusão e engano que mais tarde usará num esquema de corrupção onde se verão envolvidos algumas das personagens mais importantes da cidade de Nova Iorque. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Boa sugestão. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com notícias com a Beatriz Vaz Pato. Notícias recentes informam-nos que o grupo brasileiro Gestão de Capital e Management tenciona investir na construção de um ecossistema semelhante ao de Silicon Valley, que se encontra na Califórnia, mas em Vila Nova de Gaia. Este enorme projeto estima ter um custo de 700 milhões de euros, podendo ainda ultrapassar os 1.000 milhões nos próximos 5 anos para se tornar uma realidade. Vai criar 15 mil postos de trabalho. A meu ver, considero admirável que finalmente se comece a investir realmente nestes tipos de projetos, sendo que para além de trazerem algo diferente e novo para o país e despertarem um maior interesse tanto a nível nacional como estrangeiro, concedem emprego a milhares de pessoas, o que, de certa forma, contribui para uma diminuição da taxa de imigração, com esta criação de mais oportunidades de emprego no território nacional. Contudo, não posso deixar de mencionar e criticar o facto de, mais uma vez, se optar por este tipo de infraestruturas e investimentos na zona do país onde o que mais existe são, precisamente, esse tipo de projetos, isto é, no litoral, enquanto que existe um manancial de terras desertificadas no interior do país que, ao longo dos anos, foram sendo despovoadas em prol desse mesmo litoral superpovoado. A falta de oportunidades de emprego e de políticas de incentivos são o que leva os jovens a querer abandonar os locais onde nasceram e cresceram na esperança de encontrarem um futuro melhor no estrangeiro. Embora todos os empreendimentos como este sejam louváveis e desejáveis, já que, à semelhança de Silicon Valley, proporcionam um claro desenvolvimento no nosso país, creio que começa a ser mais do que tempo de se descruzarem os braços daqueles que orientam e aprovam a captação e instalação dos mesmos, para que se estanque a desertificação do interior e deixemos de ser um país a duas velocidades. Bem visto, é mesmo disso que o interior precisa de ser revitalizado. Esperemos que o nosso novo deputado na Assembleia da República, oriundo de Oliveira do Hospital, também consiga fazer a diferença em termos políticos e consiga captar investimentos. Não digo deste montante, nem desta envergadura, mas pelo menos algum investimento. Rádio Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com uma sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Hoje sugiro a leitura do último livro editado da escritora Isabel Allende, uma reputada escritora peruana. A sua obra é traduzida em 35 línguas. Entre estas distinções, foi galardoada com o Prémio Nacional de Leitura do Chile e agraciada em 2014 com a Medalha Presidencial da Liberdade por Barack Obama. Em setembro de 2020, recebeu o Prémio Liber, otorgado pela Federación de Gremios de Editores de España, que a classifica como autora latino-americana mais destacada da atualidade. Neste romance, recentemente editado em Portugal, conta a história de Violeta del Valle, a primeira rapariga numa família de 5 irmãos. nasce num dia de tempestade, em 1920, quando ainda se sentem os efeitos devastadores da Grande Guerra e da gripe espanhola, chega ao seu país natal, América do Sul. Graças à ação determinada do pai, a família sairá ilesa desta crise, apenas para ter de se enfrentar uma outra, a Grande Depressão. A elegante vida urbana de Violeta muda drasticamente. Os Del Valle são forçados a viver numa região selvagem e remota, onde Violeta atinge a maioridade e viverá o primeiro amor. Décadas depois, uma longa carta dirigida ao seu companheiro espiritual, o mais profundo amor da sua longa existência, Violeta relembra desgostos amorosos e apaixonadas relações, momentos de pobreza e de prosperidade, perdas terríveis e alegrias imensas. A sua vida será moldada por alguns dos momentos mais importantes da história: a luta pelos direitos da mulher, a ascensão e queda dos tiranos, os ecos longínquos da Segunda Guerra Mundial. Contando a partir do olhar de uma mulher determinada, de paixões intensas, com uma vida plena de sobressaltos, Violeta é um romance épico, inspirador e emotivo, ao melhor estilo de Isabel Allende. Ora, aqui está uma ótima sugestão. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma visita com a Mafalda Correia. A Livraria Lelo situa-se no centro histórico da cidade do Porto. A sua origem remonta à fundação da Livraria Internacional de Ernest Chardon, em 1869, na Rua dos Clérigos, no Porto. O cidadão francês alcançou projeção como editor, sendo o primeiro a publicar grande parte das obras de Camilo Castelo Branco e outras de relevo na época. Após o seu falecimento, a livraria foi vendida a José Pinto de Sousa Lelo, que a transformou, em 1906, numa das livrarias mais bonitas do mundo, causando grande impacto na sociedade portuguesa do século XX. Para se adaptar aos tempos modernos, o seu interior foi restaurado em 1995, tendo também sido criado um espaço de galeria de arte e de tertúlia que se afirmou como um importante polo cultural da cidade do Porto. A partir de 2015, a entrada na livraria passou a estar sujeita a um pagamento inicial, descontado na compra de um livro. O pagamento deste valor destinou-se a conter um número elevado de turistas e também a financiar obras de conservação e restauro. Em consequência da aplicação desta taxa, em apenas 3 meses, as vendas da Lelo triplicaram e em 2016 foi visitada por mais de 1 milhão de pessoas. Os bilhetes servem de homenagem a grandes nomes da literatura mundial. Assim, é possível adquirir os bilhetes Camilo Castelo Branco, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Luís de Camões, entre outros. O valor da compra dos mesmos pode ser descontado na compra de um livro no interior da livraria. Por muitos considerado como a livraria mais bonita da Europa e com uma arquitetura neogótica extremamente envolvente, a Livraria Lelo pode ser visitada todos os dias, das 9h30 às 19h. Ler é essencial e, por isso, convido a descobrir esta livraria no norte de Portugal. Boa viagem! Muito bem, uma ótima sugestão para o fim de semana. Boa Nova, irresistível. E ficamos agora com Licenciaturas Fazer a Escolha Certa com Ricardo Neves. Hoje vamos falar da Licenciatura de Gastronomia. Este curso está presente no Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educação de Coimbra. Muito além do ato de cozinhar, o profissional formado em gastronomia atua no gerenciamento de restaurantes, na segurança alimentar, produção industrial e mais. Ao contrário do que muitos possam pensar, o profissional formado em gastronomia possui conhecimentos que vão muito além das habilidades técnicas para manusear e preparar alimentos. Durante a sua formação, este profissional aprende sobre gestão, segurança alimentar, processos industriais, valor nutricional e características dos alimentos, legislação relacionada à indústria alimentar, etc. Devido à ampla formação, quem faz faculdade de gastronomia pode atuar em diversas áreas, como chefe de cozinha, personal chef, segurança e indústria alimentar e mais. As provas de ingresso deste curso são Economia, Geografia e Português. A sua fórmula de cálculo é 65% da média do secundário e 35% das provas de ingresso. FM Boa Nova. Cheio de speed, segue o seu caminho com a merda nas ribeiras. O Chico Fininho, frigo da Cantareira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais um jogo nas retretas. Curtindo uma trip de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da cantareira. Patchouli, borbulhas e brilhante, não cólicas, corbuto e caganeira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Ruínas romanas da Bobadela, um museu a céu aberto. No dia 26 de janeiro, a turma do 10º C passou a manhã nas ruínas romanas da Bobadela. Depois de terem estudado o urbanismo romano nas aulas de História da Cultura e das Artes, as alunas do curso de Artes Visuais, acompanhadas pela professora Helena Completo e pela dona Cláudia Pedro, assistente operacional, puderam apreciar vestígios e testemunhos materiais da cultura romana, tendo a oportunidade de reconstituir as atividades humanas do passado histórico no próprio lugar onde elas decorreram. Com a preciosa ajuda do arqueólogo Rui Silva, que orientou a visita, a manhã começou com a visualização de um vídeo no Centro Interpretativo da Bobadela Romana e posterior descrição dos principais espaços edificados pelos romanos. Seguiu-se a visita ao anfiteatro e ao fórum, bem como aos espaços onde se fizeram as últimas escavações. A meio da manhã juntou-se ao grupo o professor Manuel Machado. O entusiasmo e o grande interesse manifestado pelas alunas, que participaram ativamente sempre que solicitadas pelo arqueólogo e fazendo perguntas pertinentes, foram uma constante ao longo desta manhã diferente, pautada pela boa disposição e pela alegre convivência. Lembramos aos nossos ouvintes que o nosso restaurante pedagógico do nosso agrupamento já retomou o serviço de almoços. Novo ano, novo período e novas datas. Este segundo período será às terças-feiras e às quartas-feiras de forma alternada. Já pode planear com antecedência os seus almoços no nosso restaurante. Marque na sua agenda, telefone para 238-600-740 e faça a sua reserva. Terminamos aqui o programa A Escola e Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. Rádio Boa Nova 100.2 FM.